3, chama turno no 8, decimal 95. 95, até daqui a pouco. Salvador, Rick 1, 42, frequência para lá de Aru. Rick 1, 42, fire lá de pijama. Pijama, aguardando a transação de pouso. Aguardando a transação de pouso, 2263. 1164, Autorizado, pistão 0, ventura 50 grau, 07 lanche. 150 com 7, Ocean 6242, right to digit trusting and turning heavy until Lamy 0 light of 7 AVR. Ocean 6242, contact to the city center. 128, decimal, correction, 126, decimal 85, and 125, decimal 45. Ocean S6, copy, 12685, 12545, we see control, thank you. That's right. Sono 097, desça para 4 no teste, Panamá, no 017. Salvador 6321, ponto de espera visual com tráfego na final. Então, 6321, após o tráfego da linha do centro na zero. A linha mantém na zero após o tráfego na final, 6321. A minha alvo antipo, FTP, 5, to Desce para nível de 0050, que é negar 1010, 1010. como está o Luna, veículo na decimal 9. Luna 2 na nave, 2363. Direção na chave para o táxi. 097, retiração vacinal ELS, com esquerda, proa 200, limite radial 2800 do Zé de Salvador. Esquerda 200, radial 2800 do Salvador, 097. Agora 910 se para 2000 pés, que na gama 017. 2000 pés, como 017. Salve 4462, desejo de boa noite para chegar na boa noite de ano, que na gama 017, pode para a descida. O livro está confirmando, tipo, a aeronave Sierra 30. Zero 97, eu reduzo, eu reduzo para 2009. 202-019-097. Pesado com o segmento a partir de Duna? Aguarde, Duna 097. O Xanana 321, Xanana Centro Recife, frequência 138.8, alterna 135.3. 097, com a esquerda pro 970. Esquerda 970. Esquerda 097, localizador esquerda pro 160, avanço estabilizado. Esquerda 160, avanço estabilizado. Aproximação. Sim, 0097, aguardando. 280, pronto, salto 12 ao lado, descendo para a normal 50, pessoal, 023. Vai chamar o papel de trabalhador para hoje, tá bom? Acho que tá mais quieto. Faz o 4462, deita para 2.000, utilizado final do pedido de metrô LX-Way, depois está utilizado no localizador. 2.000, pega utilizado X-Way, reporta estabilizado no localizador 442. Rio Salvador 120.8. Contra Rio Salvador 120.8, azul 4, contra azul, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4131, subida São Paulo. Azul 4131, contato radar, subida no nível de voo 300 via, saída São Paulo. Até o 300 via São Paulo, azul 4131. Contato Salvador, acho que a maquiagem, boa tarde. Então, eu acho que a maquiagem está falando 0145. Afirmativo. A chamante que mantém condições visuais universais no Cruz da Chá, Patinó, Farol da Barra. Autoriza a prova direta para Maraty? Direto Maraty, a chamante. Sim, direto Maraty, a chamante. Cruz 2008, completo com a chamação chamatão no momento do sinal 95. 2008. Relativo Célio Zéco, prossiga. Zero, zero, oito, autorizado pouso, Kishona 0, vento na 4, 0, grau 0, 8, 9. Pouso autorizado, Kishona 0, ou 2, 0, 0, 8. Divide 0, como nós temos conhecido informar, da participação através de Feira de Santana. Como possível, estamos estimados para pouso. Pelo 909 copiado, saio e volto. Do 4131 VEDA. Proando Leda, azul 4131. Tiro Papa Vito autorizado, alinhado e mantido, está no 7. É, mantido, está no 7. Tá, é por causa do 6310 mais of Lofi. Este vai ser o Travito 366, Charles Travito 366, to Anas Procedure. Fez, Procedure, Sierra Victor 366, to Anas Procedure, Charles. Fazer uma vez, eu estou falando de nível 050, que na Gala 017. Na 1-0, após autorizada a decolagem, pistão na 7, vento 1-3-0, grau 0-7-9. 884, ponto de espera, 010, tá pronto. Toro 884, Borra, tem um ponto de espera? A 0. Sobre 008, solo disponível, libera a direita, chame o solo, 121, 219. Flying autorizado táxi, mantenha Romeo, ajuste na 017. Até o quilo Papavito do Clavas 12. Mantenha o setor sul do aeródromo afastado aproximadamente 3 milhas, aguardando para o cruzamento. Setor sul 3 milhas, quilo Papavito aguardando para o cruzamento. Torre, Salvador 4462, uma boa tarde. Rio 4462, continua aproximação, aguarde a autorização de pouso. Só escuta aguardando. 884, continua aqui, de base de viado. 1884, mantém a posição. Chegada com a média 1, deixa para o nível 0, 6, 0. Quilo Papavito. Quilo Papavito, agilizando o cruzamento, reporte o eixo da 1, 0. Reporte a 1, 0, o Quilo Papavito. Eixo da Papavito. Azul 4462, informações de tráfego, Charlie 3, 1, 0. O setor no cruzamento do campo, final da 28, não interfere, aguarde autorização de curso, com ajuste no 017. 317, estão na sua escuta na autorização. Eu o passarido 2230, a gente não está conseguindo autorização com o solo. 2230, tente em 121, decimal 9. Vai tentar, obrigado. Three on Charlie, 66.09. Bro. 3, Tower, Supply 118, Dismount 95. 4, 2. Azul 4131, chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Está presente Recife 12835, alterna 1238, Azul 4131, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papadão, Quilo Papavito, Deporte Salvador. Quilo Papavito, nome do teto, é da Flote, reporte para regresso. Solicita a sessão para 5 e 500. O Quilo Papavito, ali da sessão da presente para o nível 055. 055, Quilo Papavito. Quatro, quatro, meia, dois, restrição, tá 3192, altitude em Itapib, se dá presente para 4BPS, ajuste de altímetro 1017. Positivo 4000, liberado da restrição, 1017, obrigado 319. Decolagem, puxando 0, 240 graus, 08 nós. Obrigado, decolagem, puxando 0, 237. 37, decolar 222, chame o controle, linha 20, 209, 209. 208, 6217, obrigado, boa. Braço Índia, após decolagem, irá manter o pro até 2010. Autorizado, decolagem custa 17, vento no 40, 079. 118, 3995. 18, 35. Tá de 12, 56, mantém ponto de espera. Torre, tá 3192. Tá 3192, continua a aproximação, agora já atualização de pouso. Ajuste na 07. Número 07, 37, contato radar, seleção voo 1, no sub, mantém nível 360. 360, tá bom, no 6267. Controle, 1, 2, 0, 8, 9, 8. Próximo é 2010, chama o controle, 1, 2, 0, 8, bravo que liga. Tiro para fazer para nível 4. 8, 2010. 1, 8, 8, 4, informo tráfego, 10 horas, 10 milhas, 1, Charlie, 3, 1, 0. Passando 8.000 para 9.500 pés, no rumo nordeste, sem indicação de altimetria na transponder. Sérgio, 1.834. Chanel 6314, desça para 2.000 pés, ajuste do altímetro 1.0 no 7, rebote localizador e pistão 0. Romeu Juliette, informe Romeu, autorizado táxi, reporte na Romeu, ajuste na 07. Achando 2230, mantém ponto de espera. Tá 3192, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 0 graus, 0 menos. Livre pouso, 3193. Papa Romeu Juliette, uniforme Romeu, autorizado Aliano Mateus, pistão na 7. Moro 256, declara 25, chame o controle agora, em 12028. 208, bota. Mais 2.000 pés, curva esquerda, na saída da Momo, suba da presente para nível 050, sem restrições. Seguinte, o Bravo Kilo Índia, autorizar 050, sem restrições. Informa que a intenção é o sobrevoo em Alagoinhas, antes de prosseguir para a feira, solicitar uma terra radial 018. Inicialmente, mantenha a saída da Momo, o Bravo Kilo Índia. Vai manter o perfil da Momo, Bravo Cilindro. Boa tarde, comandante 562, deputado, está saída no portanto, página 125, decimal 45. Estou bloqueado, cadê as suas frequências? 84, recife em 12685, alterna 12545. 2085, 2545, obrigado. Aqui, 095, só aqui está Salvador. Gente, uma descida pelo contrário do sul. Imagina, Vitor, engraçado. Controle, boa tarde, 1256. 1256, contato radar, pega a pulpa, suba, mantendo 370. Vou continuar a fazer para 370, 1256. Uniforme Romeu, confirma a localidade? Fica no centro-oeste da Bahia? Os 230, autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento no meio, 0 graus, 07 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 2230. Somente para o nível 340. 340, 6275. Gol 1796, boa tarde. Bora 796, boa tarde, mantenha toda a espera. Mata quanto zero, 790. Silo Índia, está presente, estou direto a Lagoinhas. Está presente direto a Lagoinhas, bravo Silo Índia. Chanela 314, Luiz Aliás, Pistão 0, Chame Torre 118, Decimal 950. Gol 1620, desce para 2010, ajuste 10 no 7, Luiz Aliás, reporte localizador, Pistão 0. 2017, Luiz Aliás. Mandou o Vila Papazito para a descida. Decolar 228, chame o controle 1208, por favor. 1208, amor, passarei 2230. Foi, boa tarde, 341, Chanela. Chanela 314, boa. Autorizado, pouso, pistão na 0, vento na 7, 0 graus, 07, nós. Eu passei 2230. Contato radar, sai da Arbor 1, suba e mantenha nível 180 com restrições de altitude. Para 180 sem restrições, eu dei 230. O Chanel 6227, chamador centro Recife, na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 238, Chanel 6227, obrigado. Gol 256, Famo Traça, 10 horas, 9 milhas, 1 Charlie 310, no rumo sudoeste, usando 9.500 pés, em descida, sem indicação de altimetria no transponder. Entrou na vista, 1256. Papa Papa, Challenger X, estimado pouso em Cipó. Copiado. Obrigado, é Cipó, Challenger X. Fábio Romeu, solicitado pelo controle, após decolagem, irá manter altitude de 2.000 pés até 8 milhas ou contato com o controle. Autorizado decolagem, pistola 7, vento no 4, 0 graus, 07 nós. Mulher, telefone Romeu, confirma a restrição copiada. Entendi. Chame centro Recife na frequência 1265, alterna 2545. 1265, 5452, Romeu Velho. Obrigado, boa. Eu cruzo o coração, é o filho Papavito. Filho Papavito cruza 0 metros de 5 a 16, filha da rotatória, pode voar casa. Liberação. Juliette, uniforme Romeu, decolada 32, chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Filho Papavito. Juliette, asa, muito grato, viu? Carinha, aliás, gol no 620. Sou 620, aliás, chame o torre 1895. 1895. Adesivo 076, boa tarde. Por gentileza, eu teria condição de estar aqui um pouco à frente, liberando o ingresso do tráfego da retaguarda. Acervo. Adesivo 076, táxi um pouco à frente, aguardando a autorização. Acervo. Torre Gol no 620, aproximação. Moro 620, voa, autorizado pouso, pistão na 0, 95, 0 grau, 0 menos. Zero pouso. Sete, nove e meia, informo que estamos mantendo a posição, nós estamos aguardando a liberação do controle para seu decolagem. 7, 9, 6. Informou a livre estação, nível 260. 260, gente, uniforme Romeu. Uniforme Romeu está presente em rota, ali é o 300 do Salvador. Confio em Juliette, uniforme Romeu? Em rota está presente. Em rota, muito obrigado. Controle do Salvador, 2230 para saída. 230 para saída. Um pouquinho atrasado hoje. Se pudesse coordenar com o centro de apoio de destino, a gente pode ficar restrito a nível aí sem problema. Atrasado, está livre direto da história da conquista, subindo para o 180. Muito obrigado pela coordenação, melhor. Eu vou entrar um destino, 2230. Para 796 autorizado, a linha era em manter, custa no 0. A linha manter, custa no 0, 796. Na 620, sala 36, libera direita, chame o sol, 12, na 29. Direita 29, igual a 620. Opa, sua vida, de coisa? Cruza 2200 para mil pés, nas duas filhas da rotatória. Estou 2895, não, boa tarde, filho Papagito. Tá batendo o filho Papagito autorizado, final da 17. Reporte na curta, ajuste na 017. Bota aí na curta, filho Papagito. O 076 autorizado, olha, mas tem que estar na 0. Controle 206, fala 38, chame controle 208, decimal, por favor. Controle 208, boa tarde, igual no 796. Suficiente, eu vou virar na rota. Tenta. Controle, Salvador, boa tarde, igual no 796, passa 1500 para o 400, na São Rono. Roger, gol 1796, contato radar, seleção, voo 1, sube mantém nível 400. Então, voo 1, sobe, tem restrições para o 400, voo 1796. Papagito autorizado, voo no pista 17, vento 150, grau 079. Tiro voo do quilo Papagito. Diário pronto, certo, senhor. 333. 67, jogada Bonfim, desça pelo nível 060. 010, pronto, puxa na 6327. Puxa na 6327, após a rolagem do Embraer Azul autorizado, olha, mas tem que estar no 0. Após a rolagem, mantém no 0, 6327. Delta, papai, informe, autorizado, táxi até a Romeu. Yankee, Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, prossiga. Vicente Oscar Mike Yankee, direto farol de Itapuã, reporte para descida, ajuste do altímetro 017. Então, o Kilo Papagito, Solas 40, autorizado, CPA 180, reporte livrando na data. Papa Challenge Eco, chama agora o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 5.76, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Finalmente. Papa, tem um dado, papai, uniforme na escuta? Controle Salvador, muito boa tarde, azul 5076, São Bruno, transição coral. Hotel azul 5076, contato radar, saída São Bruno, sobre mantém nível 220. São Bruno, sobre 220, azul 5076. Após 2000 pés, direto posição coral. Após 2000, direto coral, o 5076. Delta, papá, uniforme, atente ao Charlie 310, ingressando no pátio, após autorizado, tá? Reporte na Romeu, ajuste na 017. Faz isso, hoje está na frequência livre, papá. 327, autorizado, decolagem em pistão na 0, vento na 5, 0 grau, 0 menos. Sim, pistão na 1, 0 menos, 327. Chama 327, decolava 4-3, chame controle, número 0-2-1-8-1. 1-2-0-8, grato, minha 327. Boa tarde, Chanel 327, cruzão 900, peça São Bruno, procede. Chanel 327, contato radar, seleção Bruno, submetendo 2-0-0. 7, não tem sedação Bruno, até o 2-0-0, o Chanel 327. Bruno 796, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Gente, Bruno 796, chamaremos agora o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Obrigado, boa tarde. Via chegada a ponto de para 2000, pega ajuste 1017, reporte localizador, pistão 0. Pode voltar para localizar o localizador de 0, 2010, pouco, 3, 2, para lá. Azul 5076, da presente voo Ilcos. Ilcos, 576. Modificado agora 4 meses, estimado a pouso em Feira de Santana, o Clândia. Gente, 157, chama para a descida, bravo Clândia. Sareto 2230, chama centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 2-2-2, qualquer 1-2-3, 5-2-3-0, boa. Controle, por favor, possibilidade de voar Yusuke ou Yukose para executar a chegada em Delta? Chegando a 3-2-7, solicitação do centro, manter a ação 1-1. 27, mantém a Savona, então. O B3, 27, após Savona, seria, varia o quê? Coral? Coral. 7, após Coral, prossegue o SUC. Só a confirmação, já está aí, do centro. Centro, grato, no aguardo, B3, 27. Após Coral, eu cobro. 7 após Coral, prossegue então para Il Cove, o B327. Muito obrigado. Passou de hora, como é que entra de áudio? Como é que entra? Espero que entre perto, seja 0017. 0017, ajuste perto, para ficar perto de áudio. Patão Gudel, tá botando informe autorizado ingresso, reposte nele pronto no 7.